Dilma Surk tentou o lançamento para o Haas, perigoso! Gol! Da Turquia! Rassan Saas, número 11, em cima dos 47 minutos na bobeira da defesa brasileira. Aí o Filipão fica angustiado ali sentado. Deu bobeira o time brasileiro, olha só. O lançamento. Veja como se livra o jogador turco. Joga nas costas do Roque Júnior. Cafu não estava por ali. O Sassi chega batendo. Basturk no lançamento. Olha o Roque Júnior, a bola passa pelo Lúcio, passa pelo Roque Júnior. Mal posicionada a defesa brasileira. O Cafu chega atrasado e não dá chance de defesa para o Marcos.